na tranquilidade do silêncio, onde o ser observante recebe a paz em plenitude serena, de sentir-se fundido à Mãe Terra. Na tranquilidade do silêncio, onde o ser observante recebe a paz em plenitude serena, de sentir-se fundida à Mãe Terra. E os meus olhos claro enxergam o sentido da beleza. E os meus olhos claro enxergam meu papel na natureza. E os meus olhos claro enxergam o sentido da beleza. E os meus olhos claro enxergam meu papel na natureza. Sou guardiã desta bela terra, guardiã da vida e de todos que aqui chegam. Sou guardiã desta bela terra, guardiã da harmonia e das suas riquezas. Dentro de nós ela plantou, porque acreditou no nosso amor. Mãe da dourada vida, oh minha mãe, Deus aviva. Lágrimas beben las abuelas que comparten su saber. Das tuas pérolas y vestin as doncellas que se ofrendan ao amanhecer. Na tua pele brincan as crianças que sonríen ao entardecer. Das tuas raíces se segura, aqui pare os teus filhos guardiões. Com teu leitinho sacias nossa sede de saborear a tua fonte. As tuas carícias assopram a quem dançou e o vendaval coloreou. E no teu canto brotam as melodias do amor que expandem universos. E no teu coração nos beija o beija-flor multicolor que somos todos nós. Oh, minha mãe, mãe bendita, forças que nos guiam. fortalecer as virtudes que plantou dentro de nós. Ela plantou porque acreditou.